Bono 344, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 395, boa, já volto. Salvador, muito boa noite, é o Bono 344, está habilitado na QNH no 0. Bono 344, QNH no 0, no meia, reporte visual para o campo. Bom, 26, reportarei visual para o campo, Bono 344. Reporte no término do desvio, tá 3197, após voa Leda. Gente, após Leda, 3197. 344, avistado, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1180 graus, 0612 de nós, informe pista molhada. Autorizado pouso, 1 no 0, seguinte pista molhada, vamos 344. Toque 2795. Na escuta. 3197 após juiz autorizado, posição da GEL. Da GEL autorizado após juiz 3197. Controle, o azul 2795 está no perfil da BOMP, podia confirmar essa posição? Confirme. O azul 2795 está voando no perfil da BOMF, aí está. Gente, o azul 2795 voe agora direto ao toque. Em toque aí intercepta a chegada da BOMF. Toque aí intercepta a chegada da BOMF. Podia soletrar por gentileza? Não consegui compreender a última transmissão, azul 2795. Agora. O senhor está voando na proa de Bonf, após Bonf tem a posição Pelo. Qual seria a posição que o senhor quer? Ah, então Pelo. Desculpe, azul 2795. Após Bonf, voe Pelo. Ok, obrigado, Pelo. Bono 344 no solo aos 30, libera a direita via Foxtrot, chame solo 121 no decimal 9. Confirme a conta, avistou? Aqui sala, o transfere 121, decimal 8, avistou em torno de 3. Gente, o solo 121, decimal 9. 129, é. Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. 125, 128, 35. 795, desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 096. 4 mil pés, ajuste no 016, azul 2795. Azul 2795, desça V para 2010, prezado final do procedimento Electric Way, reporte estabilizado. O ajuste do altímetro no 096. Descer via 2000, autorizado para o procedimento Electric Way, dá 1-0, reportará estabilizado. Azul 2795. O Xené 6313, aciona a identificação, desça para nível de voo 120, autorizado direto, posição pelo. estabilizado no ILS, Azul 2795. Azul 2795, chama o Torre Salvador, frequência 1-8-95. 1-8-95, 2795, grava. Boa noite, Azul 2795, está pisado. Azul 2795, quem negou no 0-6, reporte visual com o campo. Reportador visual 1-0-6, 2795. Beatriz, o nono desça para nível de voo 050. Beatriz, o nono desça para nível de voo 050. Desça para nível de voo 050. Azul 2795, já avisou? Avisou agora, azul 2795. Azul 2795, autorizado pouso, pistão a 0, vento 1, 50 graus, 03 nós, informa pista molhada. Autorizado pouso, azul 2795. Azul 2795, no solo 42, libera direito, chame solo 121, decimal 9. Direita solo 1219, azul 2795. Poxa, né, 6310, ponto perto da 10, pronto, boa noite. Você mantenha 4 mil pés após pelo. Desça via para 2000, Tenedão 906, informe localizador. 4 mil pés após pelo da via. O Xenemia 303, informe no localizador. Não é possível uma direta do Donald, já é minha presença aí. Controle frequência 120 do seu 8. 208, do Valente. Radar para sinal do ILS. Curva esquerda, vou indo para o 190, limitado pelo curso do localizador. Esquerda, 190, limitado pelo curso do localizador. Tem 2000, com a linha 3 na frente. Vê se mantenha 2000 pés, guarde o último vetor para interceptar. Controle Xenemia 3-1-0. Xenemia 3-1-0, prossiga. Afirmativo, linha 3. Linha 3-1-0. Decolaram essas coisas para 0800. Xenemia 3-1-0. Contato radar, suba via saída PUCA para nível 350. PUCA, via PUCA 350, linha 3-1-0. Mané 6313 para o interceptar o curso do localizador, curva à esquerda na proa 140. Prezado LS X-Ray, forma estabilizada. Só precisando chamar minha 3 complete final ILS, chame a torre no 8 decimal 95. Boa, 8 decimal 95, agora acabou, minha 3 O 6323 autorizado, pouso bicho no zero, vento 120 graus, 8 nós. Confirmando chuva, sobre a 6%? Na vertical, aparentemente não, aqui não está chovendo não. Xiaomi 313, solo aos 5.6, táxi direita, mantém escuta, via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, você escuta, chama antes da Chamada 310, passa nível 150, chame Recife em 125 decimal 45, antena 126 decimal 85. Controle, chamada 310. Chamada 310, chame Recife na frequência 125 decimal 45, antena 126 decimal 85. 25 a 5, 2.5, obrigado, bom trabalho. Autorizado, esquerda, portão 2. 574, contato radar. Desça para 4 mil pés, chegada a Bonf, que é legal na 096. Cancelada as restrições. E o 5974 mantém o perfil da chegada. Foi autorizado o desvio, informe no TM, no Rio 5974. Tomando a prua de pelo, Rio 5974. Ok, vou em pelo, após pelo, dessa via para 2000, que nem gama 06, Rio 5974. Não, sem problema. 5974, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. Já estava estando? Totalmente. Sente autorizado o pouso Cristino 0, Ventuno 20 graus, 8 9. Ele Chame para o táxi. Parei para o táxi. O lado está aqui. Chegou 974, solo 23, táxi à direita, chamou 21, decimal 9, só. Ô, correção, mantém a escuta. Táxi à direita, mantém a escuta via Alfa, Kilo, pátio 3, previsto 62 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3.